É, eu acho que eu tô sendo inconsequente. Batom de rapariga! Como é que eu ia adivinhar que ela tava ali sorrindo, bebendo só pra superar? Eu fui me envolvendo sem nem perguntar se tava ocupado o seu coração, se já tava pronta pra outra relação. E agora como não me envolve? Duas semanas repetindo a dose desse beijo. Que medo de ser só carência, eu já criei apego. Eu tô amando a ex de alguém, ela me diz que já esqueceu. Tô sendo imprudente, eu sei. Se ela recair, o tombo vai ser meu. Que tô amando a ex de alguém, ela me diz que já esqueceu. Tô sendo imprudente, eu sei. Se ela recair, o tombo vai ser meu. Batom de rapariga, chegou a nossa vez, garoto. E agora como não me envolve? Duas semanas repetindo a dose desse beijo. Que medo de ser só carente, eu já criei apego. Eu tô amando.